Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de informações falsas ou deturpadas. É preciso estar atenta. Meu nome é Marilena Weber e eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de pós-graduação em comunicação. Esta pandemia tem trazido novos estudos e novos temas, como a desinformação protagonizada pelo governo federal e impedindo que haja, de fato, uma comunicação pública. Nesse sentido, a gente pode dizer que o trabalho que a sociedade tem feito em redes sociais, em grupos, em lives, é imenso nesse grande debate público. E a ausência do governo em participar do debate é bastante impressionante, né? Assim como as empresas estão também participando, e do ponto de vista de um marketing mais social, mostrando o que tem feito pela pandemia, contra a pandemia, o governo ele está distraído, né? Ele não está vendo a possibilidade de fazer uma governança, de criar um processo de entendimento com a sociedade e com as instituições. A ausência do governo, a restrita participação ou parco investimento em soluções políticas, sociais e vitais para a saúde brasileira nesse momento, nos mostram a debilidade, digamos assim, de uma política pública eficaz. E nesse sentido, cada vez mais esse debate em torno da pandemia ou dentro da pandemia, ele acaba sendo valorizado e ele acionou a participação de diferentes grupos sociais por diferentes tecnologias. Isso é extremamente interessante, né? E a ausência do governo é algo para que nós estudemos com muito afinco para mostrar do que não é feita a democracia. Coronavírus em xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.